Sejam bem-vindos a um novo projeto aqui na Boa Nova. A verdade é que comigo tenho a Lina Fernandes, da parte do município de Oliveira do Hospital, que a partir de hoje e sempre que se justifique, virá à antena com um projeto intitulado Mini Repórteres. Lina Fernandes, antes de mais, muito obrigada por estares connosco e por este magnífico trabalho. Mini Repórteres, que começou precisamente com a Feira do Livro em Oliveira do Hospital. Olá, Ângela. Olá, Oliveira do Hospital. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de vir apresentar este projeto. É verdade, tal como a Ângela já referiu, é uma ideia do município para que sempre que haja iniciativas que se justifiquem, como é o caso da Feira do Livro, nós vamos estar no terreno para desafiar os mais pequenos. Vamos convidá-los a ser mini repórteres, a pegar no microfone de Rádio Boa Nova, tanta curiosidade há em relação ao microfone. Eles próprios vão tomar a iniciativa de pegar no microfone, como eu já referi, e serem eles os repórteres. Eles vão entrevistar outros coleguinhas, professores, escritores, quem se justifique e quem eles quiserem. Obviamente que eles também terão que ter um bocadinho de autonomia e iniciativa para este caminho, por assim dizer. E isso já aconteceu. Já começámos com o projeto na Feira do Livro, já desafiámos alguns petizes a entrevistar, nomeadamente um escritor que esteve presente, o Ricardo Mota, que foi muito acessível e deu até os parabéns à criança que o entrevistou e desejou boa sorte. E tivemos outras crianças que entrevistaram os professores, acharam muita piada em entrevistar os próprios professores, e acaba por ser numa brincadeira, num jogo, numa perspectiva lúdica, que desafiamos os mais pequeninos a irem connosco, a pegarem no microfone e a fazerem as perguntas a outros colegas. Serão os mini repórteres, é exatamente isso. Lina, acho que foi com feedback bem positivo que eles aceitaram este desafio, ou nem por isso, até porque o microfone por vezes também assusta. Engraçado, Ângela, que no início realmente houve assim alguma estranheza, o que é isto? Depois, obviamente, que a professora Graça também no início, na abertura da feira, também explicou este conceito de projeto mini repórter, também para os enquadrar um bocadinho neste âmbito, a perceberem o que é que eu ali estava a fazer, e a partir daí, e o mais difícil foi o primeiro e o segundo, porque nós procurámos voluntários, não é? Porque os miúdos também não podem ser forçados, eles próprios levantaram o dedo para participar, e o que custou foi o primeiro e o segundo, porque depois, quando demos conta, já estávamos todos rodeados de crianças a querer participar. Correu muito bem. Ainda bem. Que outras iniciativas venham? A que se segue, podemos falar dela, é o Dia da Criança. Exatamente, tal como eu já referi, esta ideia é para estar no terreno sempre que se justifique e haja iniciativas da autarquia, por parte da autarquia, nomeadamente a Feira do Livro, o Dia da Criança, num futuro muito breve também esperemos também apanhar alguns mini repórteres na Expo H, no Dia das Marchas, etc. Muito bem, então que assim seja. Eu espero que os ouvintes estejam preparadíssimos para ficar connosco e para, no fundo, perceberem o que é que as crianças falam e pensam acerca de um livro. Vamos ficar atentos. Muito obrigada, Lina Fernandes, e até uma próxima. Até uma próxima. Olá, aqui estamos nós na Feira do Livro, aqui para conversar com um grupo de meninas e meninos, atenção, estão em minoria, mas também há aqui meninos, que vieram visitar a Feira do Livro. Então, mas eu acho que, será que devo eu, mini repórter, um projeto mini repórter, será que devo ser eu, adulta? Ninguém me está a ver, mas eu sou adulta, não é? Será que sou eu que vou conduzir esta emissão? Acham que sou? Não. Então quem é que vai ser a primeira apanhada desta emissão? Vai ser a... Beatriz. Olha, não ouvi nada, vocês são muito fraquinhos. Beatriz. Então, Beatriz, tu vais ser a minha primeira ajudante, pode ser, neste projeto mini repórter. Então, olha, temos aqui muitas crianças à nossa volta, então tu vais desempenhar as tarefas de mini repórter, está bem? Olá, eu sou a mini repórter Beatriz e vou falar com a Catarina. Bom dia, Catarina, o que é para ti a Feira do Livro? Gostas de ler? Gosto. E para mim acho que a Feira do Livro é uma boa iniciativa, porque acho que, de uma certa forma, as pessoas se sentem mais cativadas à leitura e a comprarem os certos livros que gostem, de uma maneira mais diferente do que ir propriamente a uma livraria e comprar um livro. Assim, acho que é uma forma mais lúdica de gostarem de ler. Qual é o teu tipo de livros preferido? Mais de fantasia e de mistério. Qual foi o último livro que tu leste? foi o livro Crepúsculo, da Stephanie Meyer. E gostaste? Gostei. Quantos, mais ou menos, livros tu lês por ano? Depende. Normalmente eu leio mais durante as férias de verão, que é as alturas em que eu estou mais disponível. Mas mais ou menos durante as férias, 3 ou 4. Olá, eu sou a mini repórter Ana Rita, da Escola Dr. Guilherme Correia de Carvalho, e estou aqui com o Francisco. Olá, Francisco. Olá. O que é que estás a achar desta Feira do Livro? Acho que está bastante boa, vejo que já estão a chegar mais adolescentes e crianças, e pronto, eu acho que está a ficar bastante bem. Tu lês muito? Mais ou menos, costumo ler à noite, mas não é bem a minha coisa favorita. Qual é que foi o último livro que leste? Foi o Recruta, da série Cherub, de Robert Mushmore. Gostaste do livro? Bastante. Queres ler? Queres continuar a ler a coleção? Sim, sim. Obrigada. Estamos aqui na Feira do Livro com mais uma mini repórter apanhada. Inês. A Inês. Vens de onde, Inês? Da Oliveira do Hospital. E qual é a tua escola? A Escola Secundária da Oliveira do Hospital. Em que ano andas, Inês? No sétimo. E gostavas de ser repórter um dia? Sim. Então, olha, o desafio agora é nós, hoje viemos aqui à Feira do Livro e temos aqui o Ricardo, que é o autor do livro Fredo, que temos aqui também exposto, e foi vencedor de um prémio, mas melhor do que ninguém, o Ricardo, para nos falar. O que é que achas deste livro? O que é que achas deste desafio, Inês? Vamos entrevistar o Ricardo? Sim. Então vou-te passar o microfone, está bem? Ok. Em que consiste o livro? Antes de mais, olá, olá Inês, boa sorte para a tua experiência de repórter e espero que seja a primeira de muitas experiências na rádio. A rádio é importante. E o livro é uma história, não é? Um romance, é uma ficção que procura chamar a atenção para alguns temas importantes do nosso tempo, que eu considero importantes, nomeadamente a fratura a que chegou a relação entre as gerações. No fundo é isso que eu quero dizer. Os mais novos e os mais velhos estão muito afastados hoje em dia e há muito, muito desinteresse, nomeadamente da parte dos mais novos, em querer descobrir o nosso passado. Achamos que a vida é desde o momento em que nós nascemos para a frente, mas nós quando nascemos já existia muito, há muito tempo. Portanto, é um bocado um convite a esta reflexão e a um olhar por cima do ombro para trás, para nós e do nosso espaço. Ricardo, acha que quem vai ler este livro, acha que é a gente mais nova ou mais velha? Bem, não sei se consigo dar uma resposta a essa pergunta, mas eu gostava que fossem ambos. Ainda assim, vamos esforçar para dizer, para não deixar sem resposta. Eu acho que os mais velhos, se lerem um livro, chegando ao fim, vão ficar mais satisfeitos com o retrato que o livro faz deles do que propriamente os mais novos, porque se alguém aqui sai criticado ou posto em causa, são as gerações mais novas, porque esta personagem mais nova, Adolfo Maria, acaba por ser uma exceção e para chamar a atenção dos que não são assim. Mas eu acho que, sendo uma história que retrata assuntos como a Segunda Guerra Mundial, a questão dos refugiados, eu acho que acabará por chegar um bocadinho a toda a gente. Acredito eu, assim. Ricardo, acha que a minha geração lê pouco? Eu acho que sim. Quer dizer, em termos absolutos, eu acho que a tua geração lê muito, porque está constantemente a ler SMS, a ler Facebook, a ler sites da internet e tudo mais. No fundo isso é a leitura. Agora, a leitura de qualidade, eu acho que leem pouco, porque muitas das vezes são textos mal escritos ou feitos de uma forma coloquial, como um post no Facebook ou algo assim. Portanto, não tem a qualidade de uma narrativa, de uma história. Nesse aspecto, eu acho que há um desinteresse generalizado pelas histórias, pela leitura, pela literatura. Não acho que seja exclusivo da tua geração. Acho que já sempre foi um bocadinho assim. E hoje, como há mais distrações e os instrumentos para passar o tempo e para no fundo, para comunicar uns com os outros, como se, hoje em dia, são há mais variedade. O livro acaba por ser remetido assim para uma elite, para um público mais restrito. Mas eu acho que estamos em vias de poder contornar isso, até porque há o projeto como Ler Mais. As escolas hoje têm na agenda sempre, quase todas as escolas têm uma vez por ano uma feira do livro, uma semana da leitura e tudo mais. Eu acho que estamos a conseguir contornar esse assunto para que não se transforme num problema, acredito eu. Obrigado pela entrevista e boa sorte. Obrigado. Olá, eu sou a Magda e sou mini repórter e vim falar com a Inês. Olá, vieste à Feira do Livro? Sim. Gostas muito de ler? Um pouco. Qual foi o livro que tu gostaste mais de ler até hoje? Não sei. Pode ser um mistério. Olá pessoal, eu sou o Gabriel e sou um mini repórter. Eva, gostas de ler? Sim. E gostas de ver as ilustrações dos livros? Não. E se forem desenhos engraçados? Sim. Para ti, o que é que achas da escola? Em que escola andas? Ando da escola de Lagares da Beira e acho a escola divertida. Gostas do teu professor? Gosto. E esta Feira do Livro? Sim. Obrigado. Está bem. Apanhamos a professora Patrícia. Olá, Patrícia. Olá. Está a gostar da Feira do Livro? Ui, estou a adorar. Então, com estes insufláveis, as escritoras e agora estas pipoquinhas, que maravilha. Obrigada. Olá, eu sou a Beatriz e também sou da Escola Dolorosa e também sou uma mini repórter. E estou a falar com uma menina que se chama Joana. De que escola és? Lourosa. Joana, estás a gostar da Feira do Livro? Sim. Vieste com quem? Com a professora Isabel Escalda. E o que é que fazes na tua escola? Brinco com as minhas amigas e estudo muito. Gosto. Obrigada. Olá, Oliveira do Hospital. O meu nome é Karina. Sou docente escolar de Nogueira do Cravo e vou falar com a professora Isabel Rodrigues. Olá, professora Isabela. Olá, bom dia. Bom dia. O que é que você está a achar da Feira do Livro? Muito interessante e divertida. Costuma ler alguns livros? Sim, ler faz-nos crescer. Acha que as crianças leem muito ou pouco? Leem alguma coisa, mas deviam ler muito mais. Obrigada. Olá, eu sou a Eva. Estás a gostar da Feira do Livro? Sim. Como é que te chamas? Inês. Que escola? Do Centro Escolar de Nogueira do Cravo. Gostas da escola? Sim. Gostas dos teus professores? Muito. Gostas de ler? Sim. Gostas da Feira do Livro? Sim. Gostas muito de ver os livros, de ler escotórias? Sim. Tens muitos amigos? Sim. Quantos? Hã? Quantos? Bastantes. Obrigada. Nada. Olá, chamo-me Adriana e vim à Feira do Livro e também sou uma mini repórter. Gostas da Feira do Livro? Sim. Andas em que ano? Quarto. Em que escola? Lagares da Beira. Recebes muitos livros para o teu aniversário? Não muitos. Qual é o livro que tu gostas mais? Da Fada de Inela. Como te chamas? Joana. Qual é a tua escola? Lagares da Beira. Gostas dos teus professores? Sim. Estás a gostar da Feira do Livro? Sim. Obrigada. Olá, eu sou a Inês e vou falar com a Mariana. Olá. Olá. Gostaste da Feira do Livro? Sim. Em que escola andas? No Nogueira do Cravo. Em que ano? Quarto ano. Que livros é que compraste? Comprei Uma Aventura na Lagoa e um livro da Princesa Pop. Gostas muito de ler? Gosto. Obrigada. Olá, vim da Feira do Livro apresentar um menino. Rodrigo. Eu sou a... Eu sou a Mariana. Eu sou a minha escola em Nogueira do Cravo. E vou falar com o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Olá. 9. Vejo que escola? Centro Escolar de Nogueira do Cravo. Este que é? 4º ano. Gostas de vir à Feira do Livro? Sim. Muito. Que livro é que mais gostaste? Não comprei nenhum. Compras para a próxima? Sim. Obrigada.